As pedras do muro dessa casa já não me dizem nada, pichadas cobertas por cartazes de uma banda de volta na estrada. A gente adorava baladas, me matam de saudade. Estou com saudade de você, saudade de você. Na praça onde a gente namorava, mendigos na calçada, madrugadas me matam de saudade. Estou com saudade de você, saudade de você. Agora, com os olhos embaçados, eu posso ver. É tão ruim como água entre os dedos ver você se perder de mim, se perder de mim. As chaves eu vou deixar numa sacola, com as suas roupas perfumadas que me matam de saudade. Estou com saudade de você, saudade de você. Agora, com os olhos embaçados, eu posso ver. É tão ruim como água entre os dedos ver você se perder de mim. Apaixonadas, guardadas numa pequena caixa. E as fotos na parede da minha sala também não dizem nada, amareladas, me dói tanta saudade. Estou com saudade de você, saudade de você.